bom dia a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, esteja com todos nós nesta manhã. Uma manhã bela de inverno, que nós temos o sol ainda nos brindando a vida e que nos traz uma mensagem de esperança. Durante muito tempo, a mensagem do Apocalipse foi tida pela cristandade como um momento morto, um momento de sofrimento, de dor, e ainda hoje essa ideia é inverno. A ideia é que um momento de grande tribulação, de muitos sofrimentos, abaterá sobre a humanidade. A doutrina espírita nos traz uma contribuição muito valiosa no sentido de nos mostrar que a revelação, que é o sentido da palavra apocalipse do grego, é, na verdade, um momento de renovação da humanidade. E que não é pintado da forma como está descrito lá. Não vai acontecer os fatos literalmente, como consta deste último livro dessa seleção de livros que constitui a segunda parte da Bíblia que os cristãos incorporaram às escrituras que os hebreus já vinham há alguns séculos reunindo, como ali o seu conjunto de ensinamentos sobre as leis divinas. Nosso foco hoje não será uma interpretação das passagens do Apocalipse. Para abordar ali o livro da revelação sobre o destino da humanidade, nós teremos que ter um tempo muito longo. Na verdade, o Apocalipse deveria ser um estudo que um espírita realizasse para compreender exatamente todas aquelas figuras que estão lá descritas. Nós vamos buscar hoje fazer uma síntese propriamente do que vem a ser, e é o título da nossa palestra, o juízo final. Né? Compreendendo que na doutrina espírita nós não temos a noção de juízo final. De que no momento da história da humanidade nós teremos uma interrupção do curso dos acontecimentos e o mundo será então novamente redirecionado por Deus e a partir daí não teremos mais nenhum problema. Teremos só o paraíso aqui na Terra. A doutrina espírita ela tem uma outra visão. Né? Nós poderíamos buscar em textos que fizeram parte da cultura de muitos cristãos há séculos atrás, cristãos que entenderam a mensagem do Cristo de uma maneira diferente daqueles que impuseram essa tradição que nós somos herdeiros, a tradição judaico-cristã. A interpretação que há sobre Deus e a mensagem de Jesus que um grupo predominante de cristãos impôs numa determinada época. Houve um tempo em que a mensagem cristã ela esteve assim, disseminada por muitos pontos e muitos grupos traziam ali interpretações diferentes sobre as palavras de Jesus. Um grupo que politicamente se tornou forte, predominante, impôs uma interpretação. E essa interpretação compreendeu o quê? A reunião de livros que constituíam ali o cânone, o conjunto das obras que seriam a referência para todos os cristãos e impôs isso para os demais. Hoje, todas as igrejas ditas cristãs são herdeiras desse momento aonde houve essa imposição na interpretação da mensagem de Jesus. Nós, com a doutrina espírita, podemos tomar contato com uma outra visão sobre a mensagem do Cristo. Nós temos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo uma demonstração daquilo que os Espíritos compreenderam sobre a mensagem cristã e que em muitos pontos se aproxima das concepções desses grupos de cristãos primitivos que tiveram uma interpretação que não é a da maioria cristã hoje da humanidade. Então nós vamos estar trabalhando com essas ideias hoje, vamos estar buscando a compreensão disso para compreendermos o que vem a ser esse momento de transformação que para a maioria dos cristãos é considerado o juízo final, mas que para nós espíritas, também cristãos, também seguidores do Cristo, também seguidores da mensagem autêntica de Jesus, não se revela com aqueles quadros tão negros como é pintado pela tradição cristã. Nós precisamos, inicialmente, então, lembrar que a tradição cristã, ela tem uma visão sobre o bem e o mal e que coloca a existência de duas forças no mundo. Uma força do bem, que provém de Deus, e a força do mal. A força de um ser que se rebelou contra Deus e que quis fazer as coisas da sua maneira. Na verdade, na doutrina espírita, nós não temos essa divisão. Não existe o mal propriamente para o ensinamento dos Espíritos. Os Espíritos compreenderam que, na verdade, o mal é a ignorância dos homens em relação às leis divinas. Que o mal, na verdade, é a imperfeição. A imperfeição da inteligência e a imperfeição dos sentimentos. O dia que o homem se tornar perfeito em inteligência e em sentimento, o mal acaba. Na verdade, o mal é a expressão daquele espírito que ainda não compreendeu a sabedoria divina. Essa é a visão que nós temos dada pelos espíritos superiores, que se comunicaram no século XIX e que permitiram a Kardec reunir os seus ensinamentos nas suas obras básicas. Nós temos essa visão e ela é muito importante para compreendermos, então, que não faria sentido para Deus determinar um juízo final para a humanidade. Não faz sentido nós termos um momento em que tudo será destruído para recomeçar de novo. Porque, pelo próprio estudo que nós fizemos das leis naturais e o estudo mesmo da humanidade, da sua história, da sua trajetória, nós vamos perceber que a humanidade passa gradativamente por períodos de destruição, por períodos de renovação que mudam o curso dos acontecimentos. E, para aqueles que são mais pessimistas, nós poderemos dizer que, apesar de tudo que nós presenciamos hoje no mundo, a humanidade de hoje é, com certeza, melhor do que a humanidade do passado. Nós conseguimos sair de uma barbárie muito grande e atingir um ponto hoje que nós temos valores muito preciosos. Nós temos hoje conquistas como seres em evolução muito significativas. Embora o mundo caótico dos nossos dias possa não respaldar essa ideia, nós podemos conceber que o espírito humano ele se tornou capaz de criações maravilhosas. Em uma época, houve o sentimento predominante apenas da violência. Nos nossos dias, a violência ainda existe, mas ela vem sendo gradativamente substituída, modificada, por sentimentos melhores que o homem vai sendo capaz de conceber. A nossa própria busca hoje de espiritualização, o fato de estarmos aqui reunidos, buscando uma luz que nos guie perante a vida, que nos ajude a superar os nossos conflitos, as nossas lutas, a nossa própria tentativa de buscar uma religiosidade já evidencia isso. Porque houve essa e nós fomos criaturas muito mais primitivas. E que o que predominava em nós, o que existia apenas em nós, era apenas o sentimento da violência e da brutalidade. Hoje nós ainda podemos trazer um grau menor, um maior, esses sentimentos, mas nós já vamos superando eles. Então isso nos mostra que a humanidade está num processo de evolução. Ela não precisa ter o curso da sua evolução interrompido bruscamente por um fato extraordinário e por um julgamento final para ter ali, então, a separação daqueles que estão atrapalhando o progresso, daqueles que estão atrapalhando, daqueles que estão contribuindo para o progresso da humanidade. A doutrina espírita vê que a humanidade, ela entende que a humanidade está num processo contínuo de evolução. Nós estamos nos tornando cada dia melhor. Talvez imperceptível ainda, mas que no futuro, as gerações futuras verão, conhecendo a história da humanidade desde o início até os nossos dias, perceberão que nós estamos sim num processo de transformação e verão que nós teremos realizado essa transformação. Só que essa transformação, ela então se dá por um processo lento, gradativo e perceptível, ou às vezes o que ocorre? Ocorrem momentos de que nós poderíamos usar para representar isso com a expressão do Evangelho, que seria a separação do joio e do trigo. Há momentos em que os valores da humanidade e os espíritos que estão aqui na Terra, encarnados e desencarnados, são realmente apartados àqueles que não desejam contribuir para esse progresso, aqueles que vão retardando esse progresso. Esses momentos ocorrem em muitos momentos da história. Né? E nós temos hoje uma fase dessa de transformações do mundo em que nós teremos, sim, o afastamento de espíritos que não contribuem para o progresso humano da existência deles aqui na Terra. Eles não permanecerão no nosso planeta. Só que isso, como eu já coloquei no início, não se dará da forma literal como está explicitado nas profecias que falam sobre o juízo final. Não será da forma catastrófica, da forma alarmante e impressionante como é descrito no Apocalipse. Na verdade, muitos passarão por esse processo e não perceberão que já estão vivendo os dias aí dessa grande transformação que a humanidade sofreu. E nesses dias que correm agora, não estamos vivendo isso. Nós estamos aí passando por um processo de transformações profundas. E essas conquistas do mal que nós temos observado, essas expressões da violência que vem ganhando terreno, na verdade é o quê? É um processo que já se iniciou há algum tempo, nós podemos colocar desde o início ali da Revolução Francesa até os nossos dias, que vai se arrastar ainda por muito tempo, de transformações muito profundas da humanidade. Nós teremos sim, daqui a algum tempo, que talvez a nossa geração não veja, talvez a geração dos nossos filhos não perceba, mas nós como espíritos perceberemos a daqui 2, 3, 4, não temos como precisar quantas encarnações nós ainda teremos que enfrentar para ver até será o resultado desse processo dos nossos dias. Então, o processo de renovação do mundo, ele está já operando nesses dias, ele está acontecendo, né? Todos esses fatos tão alarmantes e chocantes, que muitas vezes nos fazem pensar, né, por que Deus consente tanta violência, tanta maldade? Na verdade, isso é o quê? É uma reação de espíritos ainda muito recalcitrantes, muito ainda incompatíveis com a lei de harmonia, que é a lei divina de progresso, e que desejam transformações a seu modo, que pintam uma justiça a seu modo, que realizam um ideal de bem que é o seu próprio, que não corresponde aos deuses, e que então estão como numa reação desesperada, tentando ainda manter o seu poderio no mundo. Mas certamente tudo isso passará. Tudo isso se sucederá e trará situações novas e muito positivas para a humanidade. A concepção então que a doutrina espírita tem sobre essas transformações é justamente essa, de que nós estamos numa fase de transição que corresponde àquilo que foi predito, não só por João, o discípulo amado de Jesus, um dos que teve a maior sensibilidade para perceber a essência espiritual da mensagem de Jesus, mas como outros profetas também. Outros indivíduos que puderam receber do mundo espiritual algumas ideias sobre os acontecimentos futuros da humanidade. Aqueles que desejaram um aprofundamento nessa questão e compreender como é possível saber o que se passará no futuro, podem, através de um estudo que Kardec realizou no livro que é conhecido como A Gênese, os Milagres e as Previsões segundo o Espiritismo, podem, nos capítulos finais do livro, estudar isso, como é possível compreender o que se sucederá à humanidade, como algumas pessoas puderam antever o que se passaria para a humanidade nesses tempos de transição. Alguns estudiosos, com uma visão essencialmente materialista, interpretaram que as transições que João fez no Apocalipse seriam o quê? Seriam, na verdade, consolações para as comunidades cristãs da época, já que elas passavam por um período de perseguição muito intensa. E que aquela mensagem que João, então, recebeu era, na verdade, voltada para aqueles grupos, para que eles mantivessem a crença, para que eles mantivessem ali as suas convicções, apesar de tanta perseguição e tanta opressão que eles sofriam naquele momento. João mesmo precisou receber as revelações em pleno anonimato. As autoridades romanas não podiam saber quem era esse João que animava as comunidades cristãs e trazia a elas ali uma esperança, já que ele era alguém que tinha conhecido Jesus e podia dar um testemunho vivo de que ele realmente existiu e de que ele realmente era o enviado de Deus. Então João precisou ali desse anonimato receber essas comunicações, ele prisioneiro numa ilha onde ele trabalhava forçadamente. Ele recebe as revelações dos acontecimentos futuros da humanidade. Para essa temática, para a compreensão dessas passagens todas do Apocalipse, há um livro interessante que nos traz muitos esclarecimentos. É, na verdade, um estudo que foi realizado por um espírito, de nome Estevão, e se chama Apocalipse, uma interpretação espírita das profecias. Para aqueles que desejarem conhecer melhor essas passagens do Apocalipse, compreender o que significa todas aquelas figuras, a besta, a noiva, a prostituta, para aqueles que desejarem conhecer então essas figuras do Apocalipse, esse livro traz esclarecimentos muito valiosos. Então, referências que nós podemos consultar para compreender exatamente essa temática, para nos aprofundarmos. Mas nós vamos analisar, então, algumas crenças que os cristãos têm sobre esse final do mundo e entender por que elas não são compatíveis com a realidade, por que elas não seriam, assim, motivos para nós nos preocuparmos mesmo. Essa ideia do juízo final, de uma destruição da humanidade, ela, na verdade, ela é um anseio desesperado do homem, de querer ver ordem no momento do sofrimento. Né? Tanto é que não apenas a cultura judaico-cristã criou essa ideia de juízo final, mas outras culturas também, em quase todos os povos, nós vamos encontrar textos religiosos que falam sobre o fim dos tempos. É o homem que presencia a dor e o sofrimento, e que incapaz de perceber que a dor e o sofrimento são instrumentos de evolução espiritual, são instrumentos divinos para o nosso progresso, para nos tornar aquilo que um dia seremos, que acabam interpretando, então, que haverá um momento que Deus ou a divindade no qual eles acreditam ou acreditavam irá interromper a história daquele povo e vai refazer tudo. E nesse momento, aqueles que são maus são atacados para a destruição ou para o sofrimento eterno, enquanto que aqueles que são bons vão usufruir de um mundo diferente, de um paraíso. Algumas culturas chegaram até mesmo a interpretar que as recompensas desse paraíso seriam recompensas materiais, em que o homem desfrutaria o quê? Prazeres materiais. Isso evidencia o quê? A visão imperfeita, a visão ainda inferior da nossa existência. A própria ideia de que nós precisaremos um dia ressuscitar, voltar ao corpo físico para sermos julgados por Deus, denota o quê? Uma visão espiritual muito restrita, muito pequena ainda, sobre a verdadeira dimensão do ser humano. Porque acreditar que precisássemos voltar ao corpo físico para um julgamento, para Deus escolher quem deve continuar e quem não deve continuar, isso denota a compreensão de que o homem é apenas matéria, de que ele não tem uma existência espiritual. Quando, na verdade, nós sabemos, não só pela doutrina espírita, mas por diversas doutrinas espiritualistas, pela própria tradição das religiões que acreditam nesse juízo final, que o homem possui uma existência que sobrevive à morte. E nós podemos considerar que a morte de Jesus foi o maior testemunho que o cristão poderia ter da sobrevivência espiritual. Só que na época, a incapacidade de compreender isso levou à concepção de que Jesus seria ressuscitado com o seu corpo físico. Quando, na verdade, ele volta no mundo espiritual, ele se torna visível como espírito para demonstrar ao homem ali o testemunho máximo da sua condição, de que, na verdade, nós somos seres espirituais temporariamente com uma parcela material, que é o nosso corpo físico. Temporariamente, nós somos espírito e carne e perispírito. Mas, no futuro, nós teremos espírito. Aquilo que sobrevive, aquilo que se mantém, é o espírito. Essa compreensão, essa concepção, foi a que os cristãos que predominaram, que impuseram ali as suas interpretações sobre os demais cristãos, não conseguiram compreender. Não conseguiram perceber que o que realmente sobrevive ao homem é o seu espírito. Então, por que Deus precisaria nos fazer voltar à carne, já que nós somos espíritos, e é o espírito que realmente traz ali toda a essência do ser? Por que ele precisaria nos fazer voltar à carne para estabelecer um julgamento? Não há razão disso. Ele poderia fazer esse julgamento fora mesmo da vida material. Ele poderia separar, na verdade, não os homens com seus corpos físicos, mas poderia então separar as almas. Isso então nos mostra que não há razão de acreditar que o juízo final vai ocorrer como é descrito, né? Que nós precisaremos ressuscitar para o julgamento final. Não há porquê disso. Né? Nós poderemos ser julgados se assim fosse, pelo próprio Deus, independente de voltarmos aqui à vida material ou não, ou por Jesus, como é a interpretação das igrejas cristãs. Nós, então, vamos buscar também uma outra ideia. Já que o homem teria que voltar ao corpo material para ressurgir, para voltar à vida, ele teria que reconstituir o corpo que ele já teve, nós vamos fazer uma objeção a isso. E aí nós vamos buscar os conhecimentos que a ciência que descreve, que explica as trocas de matéria entre os seres vivos e o seu ambiente físico, diz. Nosso corpo, ele na verdade possui átomos que já pertenceram a outros seres vivos. A nossa própria alimentação é uma prova disso. Para podermos crescer, nos constituir, nós precisamos de alimento. Alimento de origem vegetal, alimento de origem animal. E esse material vai sendo reelaborado no nosso organismo para constituir nosso corpo. Ora, esses átomos que são contados a trilhões no nosso organismo, a uma quantidade imensa dessas pequenas partículas e vivos da matéria, elas com certeza já fizeram parte de outros seres vivos e muito provavelmente já fizeram parte de outros seres humanos. Então como que ficaria, já que nós temos elementos químicos no nosso corpo que já constituíram outros corpos, como ficaria a condição desses corpos ressuscitados no futuro? A quem pertenceria certos átomos que estão no corpo ou no outro? Nós seríamos ressuscitados parcialmente? Teríamos o que? Cadáveres incompletos? Como ficaria o caso daqueles que sofreram então um transplante de órgãos? Eles seriam ressuscitados sem o coração, sem o fígado? Nós percebemos, por essa ideia então da ressurreição, uma incompreensão, na verdade, da nossa natureza. Né? Há uma incompreensão até mesmo das leis divinas. Das leis divinas sobre o mundo físico. Porque as leis que a ciência descreve, as leis biológicas, físicas, aquilo que a química explica, na verdade são tudo leis divinas. Porque a natureza é uma criação divina. Tudo que o homem decifrou do que ocorre na natureza, na verdade é a expressão da criação de Deus. É como Deus estruturou o mundo. Então, nós vamos concluindo o quê? Que esse fato de precisarmos voltar ao corpo físico é menosprezar algo maravilhoso que Deus criou e que o homem copiou quando ele percebeu que não podia explorar os recursos do planeta de maneira indiscriminada. Na verdade, Deus foi quem criou a reciclagem, porque os corpos dos seres vivos, incluindo ali o corpo do ser humano, ele precisa aqui no planeta passar por transformações para que esses elementos químicos que formam o nosso corpo sejam reutilizados por outros seres. Porque uma vez que nós tenhamos usado esse corpo físico e ele já não nos serve mais e pelo fenômeno da morte nós o dispensamos, nós não precisamos voltar mais a ele. Esses elementos eles vão continuar cumprindo um papel na criação divina diferente. Vão servir para a formação de novos seres. Mas a nossa essência, aquilo que nós realmente somos, espíritos, permanece vivo. Os átomos dos corpos que nós já usamos em numeráveis reencarnações que nós já tivemos, eles estão aí sendo usados por outros seres vivos. Isso não interfere a nossa evolução, não interfere a nossa essência. Nós não precisamos mais voltar, não precisamos mais ter ligação com essa parte material que nós já usamos. Assim como no futuro também. Não precisaremos mais desse corpo físico que nós hoje, às vezes, identificamos como nosso próprio eu. Embora a parte temporária do nosso eu, ele não constitui aquilo que nós somos na essência. Então, essa ideia da ressurreição, né, de corpos, de eles precisarem voltar, denota o quê? Uma incompreensão das leis divinas naturais e uma visão estreita da dimensão do homem. O homem não é matéria. O homem, na verdade, ele é espírito. Ele é temporariamente revestido de matéria para o seu aprendizado no mundo. Mas uma vez que esse instrumento não nos sirva mais, ele volta para a natureza para cumprir o seu papel. Os elementos que nos fazem parte voltam a fazer parte dos ciclos biogeoquímicos e continuam na sua trajetória aqui no planeta, servindo a outros seres. Não precisamos retornar a ele nunca mais. Né? E nós queremos, então, que argumentar contra essa ideia de um juízo final e a necessidade de voltarmos ao corpo físico para sermos julgados por Deus e termos aí nosso futuro definido, nós também temos que considerar que Deus não faz nada inútil. Né? Deus não precisa realizar nada que não seja necessário. Ora, se ele já saberia, pela tradição cristã dito isso, se ele já sabe quem será condenado a uma destruição, por que fazê-lo voltar à vida? Né? Por que fazê-lo voltar para julgá-lo? Por que ter todo um trabalho desnecessário, fazendo um corpo reassumir vida, se isso fosse possível, um corpo que tivesse seus elementos químicos já dispersos pelo ambiente há muito tempo? Por que ter todo esse trabalho só para condenar? E ainda nós poderíamos trazer como objeção a essa ideia de um julgamento final, de um juízo final, o seguinte: Deus, sendo justiça perfeita, sendo amor pleno, por que ele condenaria um indivíduo por um crime que é considerado pelas religiões como algo que condena um indivíduo para a eternidade? Por que, que por um momento, uma única existência, ele condenaria alguém a um sofrimento eterno ou uma aniquilação definitiva? Isso é incompatível com as próprias noções de hoje que a humanidade tem de penalidade. Hoje, nenhuma legislação do mundo inspirada realmente por ideais que respeitam a dignidade humana consegue que alguém seja punido numa proporção maior do que a falta cometida. E por que alguém deveria ser punido com a eternidade do sofrimento ou com uma aniquilação definitiva por um momento da sua existência? Quantos indivíduos não conseguem corresponder, muitas vezes, em função do contexto em que eles vivem, a um ideal de bem, de bondade? Quantos indivíduos, então, não conseguem superar essas dificuldades? E eles, por falhas que eles cometeram, eles não teriam nunca mais nenhuma chance de reparação e de recuperação. Essa ideia, então, de um Deus que define o destino dos seus filhos, da sua criação, de maneira definitiva e irrevogável, é incompatível com aquele Deus de amor que Jesus veio nos ensinar. Na verdade, essa concepção de que Deus estabelecerá um julgamento e aniquilará ou condenará o sofrimento eterno uma parcela da humanidade, ela reflete a uma visão antropomórfica de Deus, uma visão de Deus com os nossos sentimentos. Porque nós humanos já somos assim e ainda muitos de nós ainda somos assim. Dividimos entre bom e mal. E classificamos as coisas de uma maneira em que não consideramos que aquele que muitas vezes possui a maldade também traz um pequeno traço do bem. Nós temos uma visão ainda muito limitada do ser humano, uma visão que não corresponde à visão divina sobre nós. Nós taxamos as pessoas em boas e más. Deus não faz isso. Ele não classifica isso é bom ou isso é mal. Na verdade, a visão divina que nós podemos interpretar a partir do que os Espíritos ensinaram é que Deus vê no ser humano o potencial de ele se tornar bom. Ele vê que a essência, mesmo naqueles indivíduos mais perversos, talvez alguns de nós aqui estejamos lembrando de pessoas que nós poderíamos trazer como exemplo da maior perversidade humana, mas ele ainda assim é capaz de ver nesse ser algo de bom que eles poderão no futuro produzir. Então, aquilo que Jesus veio nos trazer como mensagem sobre a existência de Deus é de que Deus não estabelece essa distinção entre o ser humano, seres humanos bons e seres humanos maus. Na verdade, Jesus veio mostrar que Deus é o Deus de misericórdia e justiça, que se há uma pequena parcela de perfectibilidade, se há algo possível daquele ser ser melhorado, aquele ser merece uma preservação da sua vida. Então, a concepção que a doutrina espírita traz sobre isso é qual? É de que nós somos seres que, apesar de possuirmos muita maldade, e formos seres com muita maldade, nós ainda temos um potencial para nos tornar bons. Ainda poderemos, no futuro, nos regenerar. E a doutrina espírita diz que muito mais severamente Deus, ao invés de nos aniquilar a partir de uma série de erros que nós cometemos, na verdade, ele nos traz a obrigação da reparação de todos esses erros. E hoje é isso que o homem vem compreender, que na verdade a verdadeira justiça não é condenar a uma pena, a um castigo que traga apenas sofrimento, mas é mostrar ao indivíduo que ele precisa se regenerar. Nós hoje começamos a ter essa compreensão sobre as penalidades daqueles que cometem delitos. Isso já é a visão divina para o Espírito, de que ele não deve ser destruído. Ele que semeou o mal, a destruição, o ódio, aquele que semeou o sofrimento para os seus semelhantes, na verdade terá que modificar-se e reparar tudo isso. Na verdade, Deus que a doutrina espírita nos traz, ele é muito mais, entre aspas, rigoroso na aplicação da justiça do que aquele Deus da tradição judaica cristã mal interpretada que a maioria das igrejas cristãs traz. Na verdade, Deus não simplesmente aniquila aquele que cometeu mal. Ele o coloca na condição de um dia reparar todo esse mal. Isso nos mostra uma visão sobre Deus muito mais ampla. Não é mais o Deus tribal e avé que a cristandade hoje ainda cultua. Na verdade, essa visão é a visão do Deus universal, que usa o sofrimento, a destruição criada pelos seus filhos como instrumento de progresso, como instrumento de purgamento de outros espíritos, para que toda destruição, todo sofrimento criado pelo espírito humano terá que ser reparado, terá que ser modificado. Então aí é que nós vamos encontrar pessoas que trazem tarefas muitas vezes de progresso, de regeneração, de toda uma coletividade, que nós podemos até pensar, esse é um espírito já sublimado, já é um espírito puro. Não, na verdade é um espírito que muitas vezes está numa obra de reparação de uma proporção muito grande, por todo o mal, por todas as dificuldades que ele criou. Então, essa é a nossa visão, a visão que a doutrina espírita nos traz sobre os fins dos tempos. Um processo de grandes transformações, de grandes modificações, aonde ninguém será aniquilado, aonde ninguém será destruído em definitivo. Apenas seremos situados neste planeta ou em outras partes do universo, no local onde a nossa condição espiritual evolutiva nos levou até aquele momento existencial. Muitos permanecerão aqui nos seus ciclos de reencarnação aqui na Terra, nessa escola bendita, aprendendo, trabalhando, sofrendo, burilando-se e aperfeiçoando-se no planeta. Aqueles que não acompanharem a marcha evolutiva do planeta para o bem, para a melhora, aqueles que não buscarem a sua modificação interior, esses serão levados a reencarnar em outras humanidades que nós construímos pelo universo infinito. Eles serão levados a reencarnar em corpos que ainda estarão numa condição de conquista daquilo que eles não conquistaram. Então, criaturas hoje presentes na Terra, muito violentas, criaturas ainda que trazem a ideia de que a força e a subjugação do outro é a única forma de sobreviver, de ser feliz, esses serão levados a viver em mundos aonde impera, na maioria dos habitantes desse planeta, a viver nesses locais. Eles desencarnarão aqui e reencarnarão nesses outros mundos. Com a Terra já foi assim. Isso é bem descrito pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, onde ele mostra que a origem da humanidade tem ali espíritos que foram criados para a sua evolução nesse planeta, mas que também, já nessas famílias, esses primeiros humanos que habitaram o nosso planeta, renasceram ali, reencarnaram ali, espíritos que vinham de um mundo que estava numa fase de progresso muito parecida à nossa. A nossa atualmente, aonde espíritos recalcitrantes, espíritos que não desejavam o bem, o progresso, não desejavam a sua condição para ser divina e que atrapalhariam ali a evolução deles, que estavam neste planeta, eles foram então interditados a reencarnar naquele mundo. Não mais poderiam nascer naquelas famílias, naquela humanidade, e foram convidados a vir reencarnar no mundo. Dos corpos daqueles que já existiam aqui, que estavam aqui. Né? Então, nós temos nessa síntese aqui a ideia que a doutrina espírita traz sobre os finais dos tempos. nós poderíamos ainda explorar muito mais esses aspectos, e esses livros são de quem são aconselhados. A Gênesis, a interpretação do Apocalipse pelo Espírito Estevam e a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz. Ali nós poderemos buscar muitas referências que nos ajudarão aí a estruturar melhor todas essas ideias. Obrigado a todos e que lembremos que essa mensagem que nós temos hoje não é para que fiquemos desesperados, pensando no sofrimento que nós poderemos experimentar caso não sejamos aqueles que permanecerão nesse mundo. Na verdade, todos nós ainda temos um tempo muito grande pela frente de buscarmos nos fazer merecedores dessa terra do amanhã para aqui, aonde não existirá mais a maldade e a violência como nós temos visto nos nossos dias. Uma terra onde nós poderemos, através do trabalho, do esforço e do sofrimento decorrente do trabalho e do esforço, ainda continuar protegendo e ligados a esse mundo. Depois da prece e do encerramento, nós podemos continuar retirando tudo. Obrigado a todos.